te ligando, amor, nesse momento. Me fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer: estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. E aí? Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver na vida. Devolva meu ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio. E os dias quentes estão tão frios, e as noites me trazem a dor desse amor. Erra a antena de Poço Verde, aquele abraço. Portal Tudo a Rocha. Queria te dizer que hoje tô de bem com a vida. Não senti nada com sua partida, mas com só dedo não se tampa o sol. E estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. E aí? Vida, devolva minhas fantasias, meu sonho de viver na vida. Devolva e as noites me trazem a dor desse amor. Devolva